Deus tem operado tremendamente na nossa vida, irmãos. Na minha família, com certeza na sua também. Suas características próprias, o seu jeito de ser, a sua condição, o seu antes, não é mais o seu agora. E nós temos a certeza que o nosso agora não será mais o nosso amanhã. Porque Deus está operando, e nós estamos sendo transformados cada vez mais para a imagem de Jesus. Nós já provamos muitas coisas tremendas, mas são apenas uma nuvenzinha no horizonte, que a gente pode olhar e falar: Senhor, que tempestade está vindo sobre nós. Que essa nuvenzinha já está apontando no horizonte, nós podemos ver que o Senhor vai fazer uma colheita tremenda, vai fazer uma cura, uma restauração tremenda no nosso meio, de famílias, de almas, de curas no espírito, na mente, nas emoções, na vontade, no corpo físico. Deus está operando isso. Essa semana mesmo eu estava ali conversando com a Consuelo, com a Kelly, e a gente estava comentando, eu comentei com elas que eu olho para nós, eu olho para o pastor Sóstenes, para a pastora Daniela, e olho para nós, e eu nos vejo aqui como um grupo de pessoas dentro daquela caverna de Adulão. E o pastor Sóstenes como um Davi de Deus. Porque a Bíblia diz que quando Davi estava ali, passando momentos difíceis, momentos de lutas, mas Deus fez que se unissem a ele muitos homens, muitas pessoas. E essas pessoas eram homens amargurados de espírito, endividados, problemáticos, cheios de conflitos, fracassados. E Davi recebeu aqueles homens, recebeu aquele grupo, e eles estavam naquela caverna, e a Bíblia diz que Deus fez daqueles homens, daquele grupo, junto com Davi, um exército de valentes. Porque Deus pode olhar dentro de nós como pedras brutas e ver diamantes que Ele está lapidando. E nós falamos: Deus, eu, o Senhor vai fazer isso de mim? Não é possível, eu sou alguém assim, assim, assim, tem isso, isso, isso, que precisa ser sarado, que precisa ser resolvido. E o Senhor olha para dentro de nós e Ele vê: não, eu tenho um propósito que é eterno sobre você, antes de você nascer, eu já fiz, já decidi, está escrito, não adianta discutir comigo, eu vou fazer da sua vida alguém parecido com o meu filho Jesus. E aí a gente ouve o Senhor dizer isso e fala: glória a Deus, eu vou continuar, eu vou perseverar. As minhas falhas, as minhas fraquezas, as minhas debilidades, as minhas lutas, tudo que está ao meu redor, nada disso pode me deter, porque há um propósito eterno de Deus sobre a minha vida. Nós somos um povo destinado à vitória, destinado a sermos transformados para a imagem de Jesus, predestinados, antes de nós nascermos, a sermos um povo conforme a imagem e semelhança do Senhor. E nada vai mudar isso, irmãos. Nada, nada e nada vai mudar isso. Tem sido tempos para mim, para minha família, de grande mudança. Nós olhamos grandes coisas que Deus tem feito em nossas vidas. E eu sei que se cada um aqui for dar um testemunho, nós vamos emendar com a reunião da noite, vamos noite afora, e nós vamos um, dois, três, quatro, não, não dá, é muita coisa. É um piquenique dá. Mas nós vamos olhando e vamos falando como Deus está agindo na minha vida. Você pode pensar isso, lembrar disso? Quem era você ontem? Quem era a sua família ontem? Como era você há um tempo atrás, antes de conhecer a Cristo? Ou mesmo nós que já caminhávamos com Cristo há muito tempo, quando Deus nos ajuntou aqui, foi acrescentando, está nos acrescentando um ao lado do outro, você pode olhar como eu e dizer: eu era assim. E algo novo está acontecendo na minha vida. Diz que nós tivemos, que eu e a minha esposa, minha filha, viemos congregar aqui no Projeto Adoradores, Deus tem feito isso. E não é por causa de uma placa, irmãos. Pastor Sóstenes tem dito isso aqui. Não é a placa, não é o nome. Não é porque eu mudei de placa. Eu mudei de denominação. Para Deus nada disso interessa. É porque nós estamos debaixo de um propósito de Deus, de nos trazer, de nos colocar juntos aqui, de nos fazer caminhar juntos. Pessoas com problemas, pessoas com deformidades, pessoas que precisam ser tratadas, como eu. O Senhor sabe. Como eu. E Deus está nos colocando lado a lado por causa de um propósito. Não é porque nós somos melhores do que ninguém, porque aqui nós temos a revelação melhor do que todos. Não. Nem somos só nós. Deus tem feito isso na face da terra. Deus tem unido a igreja, pessoas em lugares diferentes, com propósito único. Vou curar, vou restaurar, vou ungir para dar muito fruto, para uma grande colheita nessa terra, nessa época que nós estamos vivendo. Então isso não tem nada a ver com o nosso merecimento, isso não tem nada a ver com a denominação nova que foi fundada, isso tem a ver com a unção e com o propósito de Deus que está sobre a vida do pastor Sóstenes, da pastora Daniela, como líderes, como pastores sobre nós, sobre a nossa vida como igreja, como membros, como discípulos. Isso tem a ver com um negócio tremendo e misterioso de Deus e nós estamos dentro dele. Amém? Isso alegra o nosso coração. Então, quando a gente enfrenta lutas, como com certeza todos nós estamos enfrentando em alguma área, a gente olha para esse propósito e a gente só pode dizer: Senhor, glória a Deus, porque nós estamos caminhando.